Chama que é sucesso, manhã! Segundo hoje tá parecendo domingo, é a segunda, né? Chama que é sucesso! Eu saio, eu beijo. Se for possível, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Chama! Mas o duro no dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor. Só você que tinha aquela mexidinha, só você que tinha aquela mexidinha, chama que é sucesso. Aquela mexidinha, só você que tinha. Chora, meu sucesso. Aposentou, foi? Aposentou, foi? Portal do Arrocha. Mais o duro no dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. E ó, minha delicinha, volta pra vida minha. E ó, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você. Mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, chama que é sucesso. Aquela mexidinha, só você que tinha. Ei, coração. Tá bom, tá bom. Aí, ô, bebê, choro, papai.